251-934, controle 1208, boa viagem. Controle 208, obrigado, bom dia, 6251. Salve Salvador, tá mais X-Ray Delta. Prossiga. X-Ray Delta no Pat 3, pede autorização reboque para Pat 1 na posição meia dúzia. Chame na saída do Pat 3. Delta, chamará na saída do Pat 3. Doutor, é o 6251. Securo, possível. Autoriza, da presente bridge. E solicite diretamente ao centro Recife, na frequência 1251, na alterna 13325. 153325. Salvador, é o Tram, mais 3 Delta para ingresso do Pátio 1. O Tram autorizado, chame no término. Delta, chamando no término. Bom dia, WhatsApp 6149, information faster. Morning 6749, ready to copy. You have clear, flight level 340 via Alpha Zulu 16 to runway 10, left third, right turn, dial, depart, dial, lead, after lead, read position, Salvador 120.8 and scope code 5176-6749. 6749, clear to Guarulhos, flight level 340, Alpha Zulu 16, take off runway 10, right turn, dial departure, we fly Lida, then we fly Bridge, 1208 departure, 5176, 5176, report your register, start up and push. Confirm again, this 5176. 5176, call you when ready, 6749. Alfa Yankee Serra, bom dia. Alfa Yankee Serra, solicito autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, gate 1. Chame na saída do pátio 3. Gente, obrigado. Salvador, é o Mike Excel, tem terra do reboque na ponte 62, a graça, bom dia. Bom dia. Ian Serra, solicitando autorização para ingressar no pátio principal 21. Autorizado, chame no término. Gente, obrigado. Standing by, 6749. Standing by. Salvador, muito bom dia. Broadcast 898 com informação Fox Trot. Autorização com autorizado 340 com fins, rota Opus 16, pista 90, curva direita da El Leda após Leda Bridge. Controle 1208, transponda 5404. Sete três na escuta. Vou reto, portão 10, Antônio. Camarada no pronto no 10. 2, 1, 2. Chame 1208, por gentileza. Mantenha a escuta do controle aguardando para informações. Now it's approved. Report to taxi 6749. Approving call to taxi 6749. 973 é o controle? Sim. Salvador, que tá operando visual, pistão no zero, vento 180 graus, 18 nós, QNH 10, 19, temperatura 24 graus. Ah, tá legal, então permanece das 4h15, precisava dar uma atualizada. Muito obrigado. Ok. Desce mantenha 2000, ajuste 1009. Guarde o ILS que se liga 1009. Jet 6749 are ready to taxi 123 souls on board. You endure 4 hours, 4 minutes, alternate confines. Webjet 6749, taxi approach at your right, taxi India 21.2, for the web to take off. Clear taxi loading point 1810, taxi India calling when ready, 6749. Loading short on 8106749. 6749, line up and take off on 810, wind 150 degrees on 5 knots. Let's take off on 8106749. 27. Galeão, pronto cópia? Pronto cópia. Autorizado, Salvador Galeão, nível 340, rota Opus Zulu 10. Pista 10, curva direita, saída da Euleda Bridge. Controle 1208, transponder 5403. Salvador Galeão, pista 10, curva direita, Opus Zulu 10, da Euleda Bridge. 208, transponder 340. Correto, portão 3, chama pronto. Agora pronto. E o Webjet 5898, portão 0, está aqui, está na frente. 98, autorizado, me dá e chame táxi. Autorizado, chama táxi. Webjet 649, Airborne at 02, na Salvador, 120.8, é uma frente. 120.8, salão. Departure, good morning. Web 6749. Web 6749, climb and maintain flight level 340 on dial departure. Would intercept direct lead up position? Clear, fly down.